Andas perdido, sem rumo, desesperado, porque estás desempregado, a família queres deixar. Mas não te esqueças que muitos sofrem também desse mal que o mundo tem. Não vale a pena emigrar. Bem noutra nação, lá tão distante, o sonho já se perdeu. A sofrer a vida inteira, quem nunca enriqueceu. Andas perdido, não sabes o que fazer, sofres sem nada a dizer nesse beco sem saída. E revoltado, preso em teu cativeiro, queres partir para o estrangeiro, deixar tua terra querida. Não vale a pena abandonar teu país, nem sequer penses que longe vais ser feliz. Se o teu destino é sofrer, então fica em Portugal. Andas perdido, a sorte te condenou, o teu barco naufragou. Está tão longe o teu pensar. Mas não te esqueças que muitos sofrem também desse mal que o mundo tem. Não vale a pena emigrar. Não vale a pena correr atrás da ilusão. Nem te convenças que estás bem noutra nação. Se perdeu a sofrer a vida inteira, quem nunca enriqueceu. Não vale a pena abandonar teu país, nem sequer penses que longe vais ser feliz. Lá tão distante, o sacrifício é igual. Teu destino é sofrer, então fica em Portugal. Não te vás. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. O teu ciúme é o culpado desta minha desventura. favor, porque sem ti vou ficar louco. É o ciúme que está a separar-nos pouco a pouco. Não te vás, dá-me uma chance outra vez. Daqui para a frente tudo vai mudar. Vem dar-me a mão com muito amor, que nova vida vamos começar. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Não te vás. Eu já não posso suportar. Separar-nos pouco a pouco. Não te vás. Dá-me uma chance outra vez. Daqui para a frente tudo vai mudar. Vem dar-me a mão com muito amor, que nova vida vamos começar. Passa a noite comigo, tira-me este castigo e esta loucura que me invade. Hey, dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Estes poemas de amor já te fiz e como resposta de ti só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar. Hey! Passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Oh. Tantos poemas de amor já te fiz e como resposta de ti só tive nada. Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada. Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar. Hey! Passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade. Hey! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. este castigo, esta loucura que me invade. Hey! Dá-me mais do que um beijo, mata-me este desejo, senão eu morro de vontade de ti. Hey! As vezes que eu te fui ver e senti tão de perto, tantas vezes pensei que este amor poderia dar certo. Momentos que eu te falei, fiquei logo perdido. Tu ficaste com esse teu jeito de tipo atrevido. Pois tu verás, todo o tempo eu só quero te pedir, este sonho entre nós dois não vá cair. Mesmo que tu penses que não vais sentir, desejo de me ter e não mentir. O meu amor é só teu, só ele nunca esqueceu esses dias que estivemos lado a lado. A minha louca paixão já não será ilusão que liga a razão no coração. Sei que tu verás do que és capaz nesta dança que vais ter junto de mim. O beijo que quero, de amor sincero, esse coração que vai dizer que sim. Todo o tempo eu só quero te pedir, que este sonho entre nós dois não vá cair. Mesmo que tu penses que não vais sentir, desejo de me ter e não mentir. O meu amor é só teu, só ele nunca esqueceu desses dias que estivemos lado a lado. A minha louca paixão já não será ilusão e que eu diga a razão do coração. Sei que tu verás do que és capaz nesta dança que vais ter junto de mim. O beijo que quero, de amor sincero, desse coração que vai dizer que sim. Tantas vezes que eu te fui ver e senti tão de perto, tantas vezes pensei que este amor poderia dar certo. Momentos que eu te falei, fiquei logo perdido. Ficaste com esse teu jeito de tipo atrevido. Hey! Verás, verás. Sei que tu verás do que és capaz nesta dança que vais ter junto de mim. O beijo que quero, de amor sincero, esse coração que vai dizer que sim. Sei que tu verás do que és capaz nesta dança que vais ter junto de mim. O beijo que quero, de amor sincero, desse coração que vai dizer que sim. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos. Leva a água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Podes tentar ler as palavras que expulso com a raiva. Já nem sentes o que sentes, o teu sangue está dormente. Lábios secos, viciados, encontrados, devastados. Pela dor dos beijos já não dás para sempre conquistados. Agora é hora de ouvires um não na tua mente. Fiz tudo o que podia, trabalhei para eternamente. Eternidade, leva-me de uma vez. Dois corpos vazios, uma mão cheia de burguês. Mas porquê pensar que a vida é feita de verdade? Para que acreditar que no amor não há quem mate? Sou assassino, condenado a um passado encantado. Este Deus, tiraste a máscara, checkmate. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos. Leva a água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos. Leva a água no deserto do teu coração. Mas não, coração. Homicídio voluntário, as razões são mais que muitas. Lembro as brigas, as mentiras, as verdades ocultas. Só pedi sinceridade no que distingue amor de amizade. Mas não mostraste, continuaste a olhar que ponto chegaste. Pensei em vender a voz, negociar com o além. Já que para ti eu era apenas o desejo de seres alguém. A fama corrompe as veias, leva ao céu e ao inferno. Queimas assim o teu ser, eu continuo a ser efêmero. Somos todos iguais, nunca mudei pela ambição. O teu nome é tão sonante, igual ao teu ao milhão. Pai daquela tal canção, canções nascem todo ano. Lembrando de mim para sempre, sou o rapaz do piano. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos. Leva a água no deserto do teu coração. Mas não, acabou-se a minha sede, vivo da inspiração. Leva as histórias, as memórias do que um dia fomos. Leva a água no deserto do teu coração. Mas não, não dei o meu corpo para viver de inspiração. Quando surgem os porquês, naquela altura a lua trazia-me mais certeza. O tempo vai passando, mas não muda a tristeza. Quero ouvir de novo as palavras que sussurraste, relembrar-me dos segredos que me confiaste. Eu continuo mesmo, mesmo quando tu me ignoras. Será que hoje em dia tu por mim ainda choras? A inocência que me davas era singular. Não sei qual foi de nós o primeiro a mudar. Fazes-me visitas, mas só temporariamente. Quem me dera que voltasse e ficasses para sempre. Mas muitas vezes a tua vontade é pouco certa. À noite só esperança, deixa a porta mais aberta. O que é que se passou connosco? Diz-me por favor. Não é por acaso que ainda te trato por amor. Porque é que não percebes que estou a ficar mais fraco? Se não me queres dar um beijo, dá-me ao menos um abraço. E diz-me que está tudo bem como antigamente. Quando passávamos tardes a olhar frente a frente. Eu sei que posso ser ingrato naquilo que escrevo. E que as minhas atitudes só refletem o meu medo de te perder e de te ver sem te poder tocar. Mas por mim podias tentar a voltar a acreditar. O que é que não gostas em mim que eu não posso mudá-lo? Tenho esse poder, mas não sei utilizá-lo. Tenho uma só razão para que a vida seja bela. A partir da meia-noite, olha para a minha janela. Conta-me a história mais linda. Conta-me a história mais linda. Que me contaste uma vez. Que me contaste uma vez. Em voz baixa contei. Em voz baixa sussurrando no ouvido. Pode ser a última vez. A saudade aperta e não dá para ignorar. A dor fica cá dentro como uma vida pulsarar. Hoje recordo bons meses e contigo passei. Mas a tua partida foi algo que nunca imaginei. Mesmo com o tempo passando, os sentimentos são iguais. Se calhar quando desabafei, já foi tarde demais. Faça solidão, meu companheiro diariamente. Quando sonho que voltaste e ficaste para sempre. Quando partiste simplesmente com um vazio cá dentro. Mas na mesma distância mudou o meu sentimento. Semanas são antidias, parece eterno. Quantas lágrimas chegaram nas folhas destes cadernos. Houve tanta coisa que ficou por dizer. Duvido que compreendas aquilo que me faz mais sofrer. A mágoa que cá dentro carrego sempre comigo. Dava tudo para voltar a rever o teu sorriso. Se calhar tenho culpa por ter sido tão calado. Mas tinha medo de tentar e sair mais magoado. És tudo para mim, fonte da minha inspiração. Tudo aquilo que sonho, talvez uma simples ilusão. Yeah boy, yeah. Talvez uma simples ilusão, yeah, man. Quem sabe, se ninguém é assim, se pode confirmar nada. Não se pode prever nada na vida, boy. Só Deus vai saber o que é que vamos ser daqui a uns tempos. Acredito. Mesmo. Nada mais. Nada mesmo. Aqui. Yeah. Conta-me a história mais em voz baixa sussurrando no meu ouvido. Pode ser a última vez. Houveram tantas coisas que ficaram por ser ditas, tantas lágrimas que chorei em forma de tinta. Olho-te com a mesma paixão que te olhava de antes. Para ti já fui eterno, mas apenas por instantes. Durante meses seguidos foste tu a minha musa, mas uma te perder é aquilo que mais me assusta. Ao me lembrar de ti ganho forças para lutar e encarar a vida injusta que tenho de enfrentar. Se te desiludir peço desculpa, mas é estranho. Não imaginas nem metade do amor que tenho. És o ponto final que termina as minhas tardes, o ponto de exclamação que dá vida às minhas frases. Começo a pensar em ti e acordo contigo no pensamento, imaginando que regressas a qualquer momento. A esperança não morre quando acorda a fantasia. Reencontrar-te outra vez era tudo o que eu queria. Se soubesses tudo aquilo que eu fiz por tua causa, a forma é diferente, mas a alma é a mesma. Estás sempre calada, mas eu estendo-te a mão e por momentos passo para outra dimensão, para um mundo diferente que um dia sonho encontrar. Ter-te do meu lado sempre que eu precisar. Nos momentos difíceis estejas lá para me apoiar, mas a esperança que guarda é o que me faz acreditar. Num mundo que não me aceita por muito que eu tente, és o meu refúgio carinhosa e sorridente. Se te perder só espero que me encontres um dia, mas até lá ainda te amo. Poesia. Ainda te amo. Poesia. Ainda te amo. Poesia. Ainda te amo. Poesia. Canal 2. Porque

cá vou nesse bailão, onde a mulher é que manda e só ela põe a mão. E vale tudo, a rainha e a mulher, solta, casada ou viúva, tudo canta com prazer. Das mulheres não há respeito nenhum. Ai, elas encostam-se a mim. Neste baile das mulheres, todo homem canta assim. Ratatatatatá. Tu. Não há respeito nenhum. Não há respeito nenhum. Ratatatatatá. Tu. Apalparam o bumbum. Apalparam o bumbum. ficar a saber que te vais. Não me fazes chorar outra vez. Esse dia deixou-me no fim procurar-te depois do prazer e sentir. Canal 2 da Antena Web. Fizeste promessas sem fim,

se agita. Tão perto do mundo, tão longe de Deus. Thank you.